essa dor que tanto atura, essa forma de se dar. Mulher, quantas vezes tão sozinha, sofre tanta ausência minha, sempre soube me esperar. Dedicou a própria vida, deu carinho e deu calor. Esta simples homenagem, por bravura e por coragem, é presente pelo teu amor. Essa dor que tanto atura, essa forma de se dar. Mulher, quantas vezes tão sozinha, sofre tanta ausência minha, sempre soube me esperar. Dedicou a própria vida, deu carinho e deu calor. Esta simples homenagem, por bravura e por coragem, é presente pelo teu amor. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, Mato Grosso e Matias, Mulher. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não? Essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. Olha, eu acho bom demais quando eu sei que você está ouvindo o nosso programa, mas eu acho melhor ainda quando você participa, viu? Você pode mandar os seus pedidos pelas nossas, os dois perfis do Facebook. Você pode usar o nosso e-mail, programacleitoaguiar@gmail.com. programacleitoaguiar@gmail.com. E eu vou ter o maior prazer de atender o seu pedido musical, a sua oração, a sua participação no programa, a trilha sonora da sua vida, o sucesso de ouro, né? Aquela frase que você gosta de dizer. E também a homenagem que você quer fazer a alguém que está de aniversário, uma lorota boa. Se você tem na sua cidade aí um cantor que está começando, você pode mandar a música dele para eu colocar aqui na discoteca do Cleitão. Enfim, o programa existe em função de você, né? Se você não participar, aí o programa tem que sair do ar, viu? Então aguardo a sua participação, mas muito obrigado para você que está me ouvindo aí, que não tem como e também não gosta de ficar participando de programa, né? Eu sei que o pessoal que participa é uma parcela pequena, né? Mas é muito bom para a gente receber essas participações, tá bom? Os filhos do Voninho, Maida e Marcelo, Livre para Voar. Você pode chorar, pode até se humilhar de joelho, implora que eu não tô nem aí. Viver de mão em mão, curtir solidão, morrer de paixão que eu não tô nem aí. Agora você vem me pedindo perdão, mas o meu coração tá dizendo que não. Sei que vou sofrer se a paixão doer, posso até morrer, que eu não tô nem aí. Agora sou livre, aprendi a voar feito um passarinho, solto no ar, não quero outro ninho para pousar nem pra me prender. Vou beber da água de outra boca, provar do mel de uma paixão louca. Eu sou passarinho, uma ave solta, quero viver. passarinho que voa, voa, voa sem parar. Vai e vem no céu, no ar, aprendeu a se livrar e não quer mais voltar. Passarinho que voa, voa, voa sem parar. Vai e vem no céu, no ar, aprendeu a se livrar e não quer mais voltar. Você pode chorar, pode até se humilhar de joelho, implora que eu não tô nem aí. Viver de mão em mão, curte solidão, morrer de paixão que eu não tô nem aí. Agora você vem me pedindo perdão, mas o meu coração tá dizendo que não. Sei que vou sofrer se a paixão doer, posso até morrer, que eu não tô nem aí. Agora sou livre, aprendi a voar, feito um passarinho, solto no ar, não quero outro ninho para pousar nem pra me prender. Vou beber da água de outra boca, provar do mel de uma paixão louca. Eu sou passarinho, uma ave solta, quero viver. Passarinho que voa, voa, voa sem parar. Vai e vem no céu, no ar, aprendeu a ser livre, não quer mais voltar. Passarinho que voa, voa, voa sem parar. Vai e vem no céu, no ar, aprendeu a ser livre, não quer mais voltar. Maide Marcelo Livre, para os meus amigos de Aparecida de Goiânia, que curtem o nosso programa pela Liberdade FM. Música nova de Gabriel e Rafael, com a participação de Cristiano Araújo, Tirei de Letra. Relaxa, se solta, o que você tá sentindo passa. Eu também já senti, já amei, já perdi, já chorei. E te digo que passa. E quando passar, você vai poder olhar nos olhos de quem mais amou. E até lhe dar conselhos de amor, vendo ela chorar por outra pessoa, que nem eu tô fazendo agora. Pode demorar, mas passa. E quando passar, tudo vai clarear. Cê vai ver que o mundo não acaba quando alguém não te quer mais. Tudo que cê tá passando, já tirei de letra. Quase perdi a cabeça. Sofri, chorei, chorei, chorei. Mesmo com tudo que me fez, eu não te quero magoar. Tu vai por mim, isso é normal. Eu não morri, cê não vai morrer também. E chega pra cantar com a gente, Cristiano Araújo, Gabriel Rafael. E quando passar, cê vai poder olhar nos olhos de quem mais amou. E a pele dá conselhos de amor, o vento ela chora por outra pessoa, e nem eu tô fazendo agora. Pode demorar, mas passa. E quando passar, tudo vai clarear. Você vai ver que o mundo não acaba quando alguém não te quer mais. De tudo que cê tá passando, eu já tirei de letra. Quase perdi a cabeça. Sofri, chorei, chorei, chorei. Mesmo com tudo que me fez, eu não te quero mal. Vai por mim, isso é normal. Eu não morri, cê não vai morrer também. Cê tá passando, eu já tirei de letra. Quase perdi a cabeça. Sofri, chorei, chorei, chorei, chorei. Mesmo com tudo que me fez, eu não te quero mais. Vai por mim, isso é normal. Eu não morri, cê não vai morrer.

na praça. E você, um tanto sem graça, sorriu pra mim. Sem querer eu olhei em seus olhos, sem saber segurei suas mãos. E começou assim, um longo silêncio entre nós. A sua presença calou minha voz. Tanta coisa eu tinha guardado pra lhe dizer, mas não disse nada. Encostei o meu corpo no seu e um novo desejo nasceu entre nós dois. Seus carinhos me deixavam louco. Nosso tempo era curto e tão pouco, e deixamos pra depois. Um longo silêncio entre nós. A sua presença calou minha voz. Tanta coisa eu tinha guardado pra lhe dizer, mas não disse nada. Preciso rever seu sorriso um tanto sem graça. Preciso voltar mais uma vez com você lá na praça, pra falar mais um pouco de mim, encostar o meu corpo em seu corpo e adormecer assim. Encostar o meu corpo em seu corpo e adormecer assim. E adormecer assim. E adormecer assim. E adormecer assim. Na trilha sonora do Aristides Simeão, lá da Bahia, Odair José recordou, tem 41 anos que ele gravou essa música, né? Eu, Você e a Praça. E se você tiver uma música aí que fez parte da sua vida, que faz você... Eu tenho várias, né? Tem algumas músicas que quando toca eu paro e viajo ao passado, lembro aquele momento importante da minha vida, né? Porque a música vai pontuando, por isso é que eu digo que ela faz a trilha sonora da nossa vida. Se você tiver uma música importante na sua vida e quiser pedir para eu tocar aqui, viu? É só você mandar o nosso e-mail, programacleitoaguiar@gmail.com, que eu terei o maior prazer de receber o seu e-mail e atender o seu pedido, viu? Os meus afilhados Eliane e Samuel, aqui mora a gente! E bebo a noite inteira e amanheço cabeça toda. Ninguém tem nada a ver, sou eu quem pago as minhas contas. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. Que festa! Tudo bem, tô apertado, mas a carne tá queimando. Batendo um violão e a cerveja tá rolando. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho.

de amor, sonho de amor, sonho de amor, sonho de amor. Os meninos de Dona Angelina, Ney Nando, eles vão estar no show de inauguração da 95 FM de Coromandel, né? As chuvas estão passando, agora nós temos condição na próxima semana, na próxima segunda-feira, entra a programação. Por enquanto nós estamos só passando música lá na 95 FM, lá de Coromandel, mas por enquanto nós estamos preparando e no dia 14 inicia a programação. E nós vamos marcar o show, já temos confirmado a participação do Amado Batista, do Milionário Zé Rico, de Paulo e Paulino, Chico Rei Paraná, Ney Nando, Márcia Ferreira, Edelson Moura, Bruna Guiar, Eliane Samuel, Wagner Simão, né, tem muita gente boa, o Rael Braga, muita gente boa que já confirmou a participação nesse grande show que vai abalar as estruturas do Alto Paranaíba e do Triângulo Mineiro. Breve nós vamos anunciar aqui a data para que você possa, você que mora na região, ir a Coromandel participar conosco da alegria de estar inaugurando a 95 FM, a mais nova emissora de rádio do estado de Minas Gerais. No próximo bloco eu tenho uma dica. Muito cuidado na hora de publicar fotografias da sua família nas redes sociais da internet, viu? Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. Olha, presta atenção nessa dica de hoje, porque é uma dica da maior importância. Eu vejo com muita preocupação as pessoas expondo muito as suas famílias na internet. Hoje o mundo está carregado de maldade, a gente tem que ter o maior cuidado, né? O mundo está cheio de pedófilos, está cheio de traficantes querendo adotar os nossos filhos, gente maldosa. Então você tem que ter muito cuidado. Se você tem um filho, é claro que você tem aquele garotinho, menininho que começa a caminhar, a coisa mais linda do mundo, e você tem aquele desejo incontrolável de mostrar, né? E agora com esse negócio de tirar fotografia de celular, que é instantâneo, você bota na rede social e tal. Agora, será que é uma boa ideia você fazer isso? Olha, se você tem um filho e você quer mostrá-lo, tem alguns cuidados, viu? Por exemplo, Facebook e Twitter, apenas para citar duas redes sociais mais populares, são ferramentas muito importantes para a comunicação dos seres humanos no século XXI. E seria um absurdo você censurar ou proibir qualquer coisa na internet, né? Em menos de 10 anos, o Facebook conseguiu conectar, direta ou indiretamente, mais de 1 bilhão, olha só o número, 1 bilhão de usuários. O Twitter está na faixa de 600 milhões de usuários. O Brasil, ele tem pouco mais de 196 milhões de habitantes. Os Estados Unidos, cerca de 400 milhões. As redes são numericamente países muito grandes. Quer dizer, a população que está numa rede social dessa é maior do que a população dos Estados Unidos com o Brasil junto, né? Agora é o seguinte, se você incluir outras comunidades como YouTube, Instagram, Pinterest, a informação é gerada, transformada e distribuída. A mensagem de foto, vídeo que você publica é como uma folha numa tempestade. Ela vai chegar onde você não pode ver. Por isso é necessário ter controle sobre o que você publica, especialmente quando a segurança das nossas crianças está em jogo. Em meados de 2013, Ron Bowes, um especialista em segurança informática, relatou no seu blog que pegou emprestado, entre aspas, dados de 100 milhões de contas do Facebook. Isso dá muito medo porque as pessoas entram na sua intimidade sem você saber, né? Ele fez isso para demonstrar a falta de segurança da rede social em relação aos dados privados. Os dados incluem números de telefone, endereços de e-mail e fotografia, tudo. A internet é como se fosse uma praça comercial onde existe gente de todo tipo, com diferentes intenções. desde o acadêmico procurando um pouco de conhecimento e até entretenimento, até indivíduos envolvidos com extorsão através do recolhimento de informação que infantilmente nós mesmos fornecemos. O Facebook tem várias opções para proteger, entre aspas, a privacidade dos seus usuários. No entanto, você precisa entender uma lei básica da internet. Se alguma coisa que você tiver for realmente privado, simplesmente não publique, porque não há nada na internet que as pessoas não possam ver, mesmo que tenha senha, que tenha cadeado, não sei o quê, viu? Então não adianta nada. Nunca vai existir melhor opção do que a prudência. Por exemplo, se o seu avô, se a sua avó que vive a quilômetros de distância não queria perder o único momento do seu netinho, ou os tios querem levar o sorriso do seu pequeno em seu celular, o melhor será criar grupos específicos, selecionar adequadamente as pessoas com as quais você quer compartilhar as fotos e com uma recomendação particular. Apaguem a imagem depois de alguns minutos. O Twitter também lhe dá uma opção de proteger as suas mensagens para que não sejam vistos por qualquer pessoa, a não ser que você autorize, né? Agora tem uma série de recomendações na hora de publicar fotos dos seus filhos nas redes sociais. Primeiro, nunca poste foto das crianças sem roupas. É um momento de muita ternura quando vão tomar banho ou quando estão correndo alegremente de fraldas. Mas existem monstros que se dedicam a coletar imagens de crianças com pouca roupa para satisfazer os seus piores instintos. Não publique fotografia das suas crianças todos os dias. Fazer isso é colocá-los numa situação de vulnerabilidade, viu? Se você publicar uma foto tirada na sua casa, não mostre objetos de valor, por exemplo, televisões, computadores, carros caros. A imagem pode ser vista pelos seus contatos, mas também por pessoas que você não conhece. E você não sabe se algum deles está interessado nos seus bens. Ao compartilhar fotos da família em lugares públicos, tenha cuidado para não fazê-lo em algum lugar que mostre exatamente onde você mora. Não deixe visível o nome da rua ou a entrada da sua casa. E preste atenção como você legenda as fotos, que é onde você fornece informações valiosas. Por exemplo, saindo da escola, às 14h. E sempre você publica, mas apague as fotografias alguns dias depois, viu? Não publique fotos do seu bebê ou filhos em situações constrangedoras ou com caras muito engraçadas. É muito comum que essa foto que você tirou caia na rede para se tornar uma piada compartilhada milhões de vezes. Ter uma criança em casa é um grande evento. Agora, é necessário cuidar dele na rua e no computador. Tenha muito, mas muito cuidado com a internet, viu? Eu vou atender o pedido aqui do Claudeiro Dourado, radialista de São Francisco, nas Minas Gerais. Ele pediu e vai ouvir o avô do João, Cleiton Aguiar, Jesus, Menino de Rua. Andando um dia pelas ruas da vida, eu vi criança sem ter aonde ir. Será que este mundo é tão pequeno que não tem espaço pros meninos daqui? Eu vi crianças seminuas de inverno, meninos grandes indo na contramão. Crianças alfas de amor e carinho, trocando a vida por pedaços de pão. Vem, vem, vem brincar com a gente, menino Jesus. Vem, vem, vem, traz os teus brinquedos lá do céu e a luz. Vem, vem, vem, dá a tua mão e brincar, por favor. Vem mostrar a toda criança um raio de esperança, uma fagulha de amor. Vem mostrar a toda criança um raio de esperança, uma fagulha de amor. Céu, anjos brincam de roda, cantam cantigas lindas numa só voz. Ah, eu queria mesmo que eles brincassem, porém que olhassem um pouquinho pra nós. Somos milhares nesta bola gigante, equilibrando, porém quase a cair. Jesus, menino, vem segura esta bola, que

eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Tio do Rei, Roberto Carlos, eu te amo, te amo, te amo. A lorota boa de hoje é a matemática maluca. Três loucos foram fazer o exame mensal para ver se eles podiam receber alta. Isso lá no hospício, né? Aí o médico perguntou pro primeiro, quanto é 2 mais 2? Ele respondeu, 72. O médico pensou assim, esse não tem mais jeito não. Aí virou pro segundo e perguntou, escuta, quanto é 2 mais 2? Aí ele respondeu, terça-feira. O médico já estava desanimado, virou para o terceiro e falou assim, quanto é 2 mais 2? Ele falou, é 4, doutor. Quanto? 4. Rapaz, parabéns, você acertou. Mas como é que você chegou a essa conclusão? Ué, doutor, foi fácil. Eu me baseei na resposta dos meus amigos anteriores aí. 72 menos terça-feira é igual a 4. Esse era doido mesmo, né? No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Aniversariando hoje a minha conterrânea Vani Dornelas, a Vanessa Nascimento, José da Viola, a minha afilhada Camila Bontempo, Mariane Moreira, Tânia Regina Vieira, Eliane Mota, Eduardo Pereira, a Joelma do Paulo Roberto, Divina Dark de Bastos, Gil Galego e o meu amigo Roberto Casale, aqui do Lago Sul, aqui em Brasília, né? A oração de hoje, que eu quero dedicar para você que está aniversariando e eu não estava sabendo, desejando a todos muita paz, muita saúde, muita luz, muita tranquilidade aí na sua casa e prosperidade também, né? Eu vou à página 35 do livro de orações do programa Cleiton Aguiar para trazer uma oração de autoria do meu saudoso amigo, Dr. Nilton Egídio Rossi. A oração dos que não sabem rezar. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Senhor, que estas palavras que não dizem tudo possam chegar um dia aos teus ouvidos. Chegar como quem chega sem bater a porta, sem roupa nova, sem nenhum requinte e sem mesmo saber como chegou. Que o ódio seja extinto pela paz, que haja compreensão e tolerância, que os povos se entendam como irmãos e que no coração da criatura humana, pleno de equilíbrio e de harmonia, viceje a planta da fraternidade. Senhor, que estas palavras que não dizem tudo possam transpor os mundos no infinito, levando o apelo mudo dos aflitos, os gemidos de dor dos desgraçados, remorso dos maus e dos bons o perdão, e a ânsia oculta da espécie humana de atingir, sem saber como, a perfeição. Escuta-as, Senhor. São palavras que não foram decoradas, não foram feitas apenas para os lábios. Mensagem de pureza, que mais é um clamor dos que não sabem dizer, dos que não podem falar, dos que só sabem sofrer, dos que só sabem sentir, dos que só sabem esperar. Esta, Senhor, é a oração dos que não sabem rezar. Amém. Belíssima essa oração do Dr. Nilton Rossi, meu saudoso amigo, que já está lá em cima velando por nós, com certeza. E eu quero também mandar um grande abraço para toda a população de Cuiabá, capital do Mato Grosso, que está completando hoje 295 anos, e daqui a pouquinho nós temos uma homenagem especial para Cuiabá. Música de Luiz Henrique com a participação de Gina e Geno, Não Existe Mulher Feia. Música. boca. Bebo só mais um pouquinho e saio beijando na boca. Não existe mulher feia, a cachaça aqui é pouca. Bebo só mais um pouquinho e saio beijando na boca. A festa tá tão boa, tem mulher pra todo lado. Arrumo qualquer uma e danço de rosto colado. Mulher bonita só arruma confusão. Tem sempre um engraçadinho querendo passar a mão. Passa agora, eu quero ver. Essa mulher é feia, mas me dá muito prazer. Passa agora, seu garanhão. Eu fiquei com a mulher feia e você ficou na mão. Existe mulher feia, a cachaça é que é pouca. Bebo só mais um pouquinho e saio beijando na boca. Não existe mulher feia, a cachaça é que é pouca. Bebo só mais um pouquinho e saio beijando na boca. E agora com vocês, a dupla mais chorada desse Brasil, Gino e Gino. Deixa com nós. A cachaça que tá pouca, bebo só mais um pouquinho, saio beijando na boca. Não existe mulher feia, a cachaça que tá pouca, bebo só mais um pouquinho, saio beijando na boca. A festa tá tão boa, tem mulher pra todo lado. Arrumo qualquer uma, saio de rosto colado. Mulher bonita, só arruma confusão. Tem sempre um engraçadinho querendo passar a mão. Mas agora eu quero ver. Esta mulher é feia, mas me dá muito prazer. Mas agora, seu garanhão. Eu fiquei com a mulher feia e você ficou na mão. Não existe mulher feia, a cachaça é que tá pouca. Bebo só mais um pouquinho e saio beijando na boca. Não existe mulher feia, a cachaça é que tá pouca. Bebo só mais um pouquinho e saio beijando na boca. Não existe mulher feia, a cachaça é que tá pouca. Bebo só mais um pouquinho e saio beijando na boca. Não existe mulher feia, a cachaça é que é pouca. Bebo só mais um pouquinho e saio beijando na boca. Muito obrigado, Gino e Geno. Sucesso, Luiz Henrique. Luiz Henrique, Gino e Geno, não existe mulher feia. Não tem mesmo não, né? Não tem aquele ditado que diz, quem ama o feio, bonito lhe parece? Pois é, cada sapato tem um pé que cabe dentro. A mulher pode ser feia pra mim e bonita pra você. O homem pode ser feio pra sua amiga e bonito pra você. Isso é muito relativo, né? O meu saudoso Tidinho, ele falava assim, mais vale um gosto que um carro de abóbora. Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá, que vai homenagear agora a cidade de Cuiabá, que foi fundada no dia 8 de abril de 1719, completando hoje, portanto, 295 anos. Cuiabá é uma cidade que hoje tem, segundo o IBGE, 570 mil habitantes, num território de 3.538 km², quem nasce em Cuiabá é cuiabano. O prefeito atual da cidade é Mauro Mendes, do PSB. O município de Cuiabá faz divisa com Rosário do Oeste, Chapada dos Guimarães, Campo Verde, Santo Antônio do Levergé, Várzea Grande, Acorizal e Rondonópolis. O seu padroeiro é Bom Jesus. A base da economia de Cuiabá é o comércio e a indústria, e Cuiabá é uma das 12 sedes da Copa do Mundo deste ano. Eu quero mandar um abraço para todos os cuiabanos, especial para o Alan Sérgio e os nossos amigos da Shalom FM, onde o nosso programa, graças a Deus, faz o maior sucesso. Como diz o Alan Sérgio, nosso programa está bombando lá em Cuiabá. E eu vou trazer o próprio Goiá, cantando em duas vozes uma música que ele fez. Ele tinha um chamego danado pelo Mato Grosso e ele fez uma música chamada Cuiabá. É embelezando o centro-oeste brasileiro, ao rincão hospitaleiro, e mais lindo aqui não há. Cidade verde, onde o mal se desvanece, e aquele que a conhece não esquece mais de lá. Terá na alma, todo dia, todo instante, a poesia fascinante da formosa Cuiabá. Linda capital mato-grossense, salve tua gente tão gentil. Hoje fazes parte da história, pois te deu essa vitória tua raça varonil. Nossos parabéns, irmãos queridos, cuiabanos destemidos, que orgulham o Brasil. Quase 3 séculos registra o calendário, salve teu aniversário, capital das catedrais. Estás em festa, relembrando os pioneiros, na alvorada os canoeiros, entoando madrigais. E a brisa mansa, ao cair do sol poente, balançando docemente as palmeiras imperiais. Linda capital mato-grossense, salve tua gente tão gentil. Hoje fazes parte da história, pois te deu essa vitória tua raça varonil. Nossos parabéns, irmãos queridos, cuiabanos destemidos, que orgulham o Brasil. Relembrando Goiá, ele mesmo cantou em 2 vozes, Cuiabá. A frase irretocável de hoje é da sabedoria popular. Não se pode separar a paz da liberdade, porque ninguém pode estar em paz se não é livre. Não se pode separar a paz da liberdade, porque ninguém pode estar em paz se não é livre. É verdade, né? A liberdade é o princípio básico para que o ser humano possa ser feliz. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Tiago Sodré. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Hoje tem o programa Conexão Brasília com Cleitão Aguiar pela Rede Brasil de Televisão. Você pode me assistir na cidade. Nós já estamos em 22 capitais, estamos também em mais de 200 cidades com canal local, né? Por exemplo, aqui em Brasília é o canal 59, Belo Horizonte é o 14, Porto Velho é o 38, Salvador Lauro de Freitas é o 51, Camaçari Vitória é o 50, Cachoeiro Itapemirim, Castelo e Guarapari é o canal 13, São Paulo tem o canal 50 e o 56.1 digital, o Rio de Janeiro é o canal 50, Volta Redonda 58, Francisco Morato na Grande São Paulo é o 50 e o 56 digital, São Caetano canal 45, Campo Grande o canal 23, Cuiabá canal 14, Goiânia e Aparecida de Goiânia o canal 40, Palmas é o canal 5 e 20, Campo Largo no Paraná canal 24 e Campo Mourão no Paraná canal 36. São algumas das cidades que transmitem, já tem o sinal local da Rede Brasil de Televisão. Mas você pode também assistir pelo canal 175 da NET, canal 139 da Oi, 133 da Claro TV, 237 da TV Vivo, 248 da GVT, 714 da CTBC, pelas parabólicas e direto no site rbtv.com.br. Toda terça-feira às 11 da noite, repeteco no domingo às 10 da noite, programa Conexão Brasília com Cleitão Aguiar pela Rede Brasil de Televisão. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão pela primeira vez para o cantor Tiago Sodré. Sou incondicional. Sigo aqui apesar de todo esse mal, desse escuro passado, sempre estou junto a ti. Sigo aqui, abraçado a nós, a este amor tão imenso, que não sabe morrer. Tenho chorado tanto, mais que o céu inteiro, lágrimas de dor. Fui ao fundo do poço tantas vezes, lutando por esse amor. Sou incondicional, um amor tão real. Ele não julga, que sonha, que sofre e perdoa, um amor de verdade. Sou incondicional, um amor tão real. Ele não julga, que sonha, que sofre e perdoa, um amor de verdade. Descobri que um amor verdadeiro se entrega por completo. Isso eu fiz por ti. Tenho chorado tanto, mais que o céu inteiro, lágrimas de dor. Fui ao fundo do poço tantas vezes, lutando por esse amor. Sou incondicional, um amor tão real. Ele não julga, que sonha, que sofre e perdoa, um amor de verdade. Sou incondicional, um amor tão real. Que não espera algo em troca, que não tem horário, um amor de verdade. Sofre e perdoa, um amor de verdade. Sou incondicional, um amor tão real. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Thiago Sodré, Sou Incondicional. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 61-3532-6993. 61-3532-6993, de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 7 da noite. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado, já para a sala de aula, porque eu vou trazer um grande mestre. A Faculdade da Música apresenta Rolando Boldrin, Mágoas de Carreiro. Meu carro não canta mais, meu carro emudeceu. A boiada companheira, toda meu patrão vendeu. Não posso mais carrear pro molde dos caminhões. Saudade daqueles tempos, das estradas do sertão. Me lembro da sua cantiga, no morro mais perigoso, chuchando meus bois valentes, pintado rosinho barroso, com seu canto tão sereno. Se tinha